ar. O Imigrantes da Bola, o podcast oficial do Doentes por Futebol. Sede pra te ver. Hoje eu não vou correr sem ter você. O teu lugar são dois, um sim, um não. O meu lugar é um na contramão. Mas você sabe que não. Prefiro céu aberto, roupas no chão. Selva sem concreto, dois na missão. Tranquilo no certo, queria novos ares, mas é o teu que tá por perto. Então, galera, como vocês puderam ver nas últimas semanas, a gente tá gravando esse programa aqui para os ouvintes do futuro, né? Para os que já sabem o resultado da final. A gente tá gravando uma semana depois do primeiro jogo, do jogo do Maracanã. E, cara, o que a gente pode falar é que essa foi a final de compadres, né? Mais do que isso, até de amigos e, como diria o Twitter do Ibis, né? De futuros noivos. Porque, cara, isso aí tá passando. Eu acho que passou dos limites, Fadu, essa brincadeirada toda no Twitter. E aí um vai receber o outro no aeroporto e eles saem juntos pra almoçar e pra ir pra praia. Cara, é legal pra nessa ideia de contra a violência, mas, porra, futebol não é isso também, né? Felipe, mas é o que eu falo. Isso é. São dois clubes, são duas marcas trabalhando isso. Mas você pode deixar que o torcedor não liga. Tem uns torcedores assim. Alguns torcedores acham legal, outros torcedores nem ligam. E o que fica mais nervoso são aqueles que não estão envolvidos, que eu achei mais engraçado. Os que não estão envolvidos na final que ficam mais nervosos. Também porque tem um pouco de provocação ali, principalmente com os rivais. É, ali está falando final de time grande, e a gente sabe dessa... Maior de Minas, né? Isso, desse amiguismo que o Cruzeiro tem com o Flamengo, o Cruzeiro já teve com o São Paulo. E o Atlético tem com o Vasco e o Atlético teve com o Palmeiras também. Tem ainda, é bastante forte isso, entre as torcidas, tem, né? Tem, sim, isso aí ficou nas torcidas, assim. É, e eu acho que começou por elas também, principalmente as organizadas, a Galoucura, com a Força Jovem, a Jovem Flá com a Máfia Azul, enfim. E aí teve essa provocação, mas também o objetivo é esse, de fomentar que, olha, é uma final na hora que rola a bola, mas antes disso, bem-vindo, a gente é parceiro, vamos que vamos. E o torcedor respira o futebol ainda. Então deixa o pau quebrar, vai vaiar o Cruzeiro quando entrar, vai vaiar o Cruzeiro se fizer cera, assim como foi. O Flamengo fez uma festa individual, linda, não teve nenhuma menção honrosa. Mas a festa linda do Flamengo só acho que durou os 15 primeiros minutos, porque que destaque maravilhoso é essa minha torcida azul no Mineirão. Sim, tem clubismo aqui hoje. Perderemos já alguns views, mas não tem problema. Cara, a torcida do Cruzeiro fez um papel muito bem, mas não sou eu que estou falando, né? Foi muito bem elogiado no panorama geral. Caralho, dessa forma mesmo, a torcida do Cruzeiro compareceu bem demais no Maracanã e, poxa, a torcida do Flamengo deu um show também, um mosaico lindo e tal. Não tem como nesse quesito falar mal. Claro que a gente brinca ali com o lance dos mascotes, que passou dos limites, mas nem se falou, isso aí fica para a campanha dos clubes, que eu acho que não soou bem, nem dentro das próprias torcidas, que acharam uma puxação de saco absurda, mas isso é detalhe, né? O que aconteceu dentro ali das arquibancadas, que foi muito bacana, excluindo, claro, todas as cenas de violência, invasão e etc. Mas... o jogo, eu acho que deveu um pouco, o jogo no Maracanã, o que você achou? Cara, um primeiro tempo ruim da parte do Cruzeiro. O Flamengo dominou. Mas bem morto, né? De qualquer forma. Morto, não teve... você tem razão nesse quesito, tipo, não teve grandes emoções. O Fábio com a presença é importante. Aquelas desviadas de cabeça, acho que foi do Vizeu no começo... e o Fábio fazendo algumas defesas, mas um primeiro tempo a parte do Cruzeiro, cara, eu consigo lembrar de um chute cruzado do Thiago Neves passando por cima do gol, mas o Flamengo chato no campo de defesa, mas assim, sem aquela pressão sistemática, foi uma bola ali, outra bola colar, e o Cruzeiro às vezes muito no meio campo, muito jogando nas pontas, com o Rafael Sobis esquisito, sem ser pivô, sem ser falso 9, ocupando a vaga que às vezes era do outro, enfim, é a parte de táticas, eu já falei aqui que é um calcanhar de Aquiles meu, para fazer comentários com a inteligência dos outros amigos podcastais, mas a visão de torcedor é que um primeiro tempo que foi amassadinho pelo Flamengo. Eu achei que o Flamengo trabalhou mal o jogo, de qualquer forma. O Rueda ainda está impondo um pouco o estilo de jogo dele. Uma coisa que foi muito perceptível foi a presença dos volantes no jogo ofensivo, coisa que ele já fazia muito no Atlético Nacional, naquela Libertadores América, né? Sensacional do Atlético Nacional, principalmente no jogo contra o Rosário Central, em que ele com um jogador a menos, não vou lembrar agora quem que foi expulso, mas de quem que você fala? Do. Pode. Ah, mentira, um jogador a menos não. Tinha sofrido um gol e teve que ir pra cima, o Atlético Nacional contra o Rosário. E ele acabou jogando Guerra pra volância e o Guerra fez um partidaço ali. O Berril destruindo também. E eu achei que o Arão fez bem esse serviço. Apesar de concluir mal. Isso é uma coisa que o Rueda tem que ficar de olho, porque esse elemento surpresa precisa, quando chegar muito bem. E coisa que o Arão não fez. Teve duas ou três boas oportunidades, mas falhou. Gostei do... O Cruzeiro também, né, Fadu, não foi muito propositivo pro jogo. Não dava pra esperar um Cruzeiro aberto. Não foi, cara. Não foi respeitoso. Agora, não sei se é o momento pra dar destaque, mas como a gente tá falando exatamente dessa posição, a linha defensiva, a última linha defensiva do Cruzeiro mesmo, tô falando dos dois laterais, o miolo da zaga com o Léo. Cara, o Léo fez uma partida... Sim. Incrível, assim, ele já fez partidas idênticas, assim, com boas, mas o Léo, o cara, fez uma partida O Fábio mesmo, cara, muito, é um cara que nessa Fábio, Copa do Brasil, sim, nas finais, cara, ele costuma... Pois é, e é foda que, assim, se por acaso o Cruzeiro não vencer, aquele gol, por exemplo, contra... Vão lembrar do Fábio na campanha, principalmente por aquele gol que ele tomou contra o Grêmio. E não das brilhantes defesas que ele fez durante a partida inteira, entendeu? Vão lembrar só do lado ruim. Mas ele foi sensacional. Do lado do Flamengo, por outro lado, o Thiago fez o arroz com feijão até a hora que foi de fato exigido e soltou a bola no pé da Arrascaeta, né? Cara, do lado do Flamengo, a gente tem que destacar um pouco essa crise de goleiros que eles vivem tirando o Diego Alves, que, bom, todo mundo sabe que não pode ser inscrito. E aí tem o Muralha, que foi péssimo nos pênaltis, né, que foi bastante criticado da desclassificação do Flamengo. E também a gente está falando de um Thiago, cara, um menino juvenil, assim, vamos falar júnior mesmo, assumindo um profissional, terceiro goleiro, assumindo um profissional que uma responsabilidade enorme na final. Ele teve no começo do segundo tempo, né, Felipe, o Alisson de ter um tiro a queima-roupa e ele teve um bastante reflexo para fazer a defesa e tudo mais. Mas depois ele foi exigido praticamente só essa vez no chute do Hudson, que soltou no pé do nosso querido Arrascaeta, que tinha entrado. Não esquece. Enfim, mas nenhum dos dois que você falou, o pegador de pênalti, aí eu brinco com os amigos meus de que se o jogo for pros pênaltis, o Cruzeiro leva e essa final vai ficar conhecida como a final que o Diego Alves não pôde jogar. E aí vai ficar isso para a história do Flamengo. Mas, cara, o jogo de ida é sempre um pouco mais cauteloso, né? Porque um pouco mais fechado, o Cruzeiro a princípio não abriria, e depois que tomou o gol teve que se abrir, porque tem que fazer o resultado em casa, apesar de ser mais cômodo, é pior, né? Ter que fazer um resultado. Então, a princípio, um empate não é de ninguém. E uma coisa que causou muita polêmica nesse jogo, Fadu, o gol do Flamengo. O que você achou? Cara, vamos falar assim, irregular foi isso ser colocado da forma criteriosa, absolutamente na frieza da lei. na frieza do regulamento, foi impedido. Pois é, né? Mas teve um... Agora, e dificílimo para o juiz acreditar isso. Teve um ângulo, assim, cara. Abstenho absolutamente, o clubismo... Teve um ângulo que eu vi em vários vídeos nas redes sociais, que parece que tinha um zagueiro do Cruzeiro caído, enfim, não lembro quem era, não sei se era o Hudson, caído, deitado dentro da área, que dava condição legal. O problema é que na hora que a bola é chutada e ela desvia no Arão, ali o atacante do Flamengo já estava impedido. E outra, tudo indica que tem desviado no braço do Arão também, né? Então exatamente. É mais uma polêmica. Tudo indica que além de estar em avanço, tava, tem toque na mão. Mas, de novo, cara, que velocidade, que rapidez. Na hora, eu tinha certeza. Ah, eu também, que foi nem gol. Pensei. Falei, não, que gol bagunçado. Então, como é que eu vou crucificar alguém? E eu tô com a câmera com a visão aérea lá de cima do jogo. O juiz... Mas aí que tá, né? Tem um juiz de linha, aquele cara que serve pra nada, o que fica ali na beira. Aquele abajur lá, que de mera decoração. E tem o próprio bandeirinha. Tudo bem, a gente tá falando aí de 6 olhos... humanos, mas na velocidade. Então, mas é, de qualquer forma, eu precisei de ver muitas vezes no replay. Quando eu vejo uma ou duas vezes no replay e não sei ainda a resposta, cara, o juiz então tá, pra mim, tá mais que absurdo. É, e eu vendo de fora esse resultado, assim, me agradou muito 1-1 por ter um jogo de volta de fato muito competitivo. Tô pensando em ir no Mineirão. É, vai ter uma final, né? Exatamente, vai ter uma final no Mineirão. Uma final, não é um jogo que vai ser, ter que com cartas marcadas, que todo mundo vai jogar pelo regulamento. Exatamente, tem que, os dois têm que ir pra frente. Vamos jogar pela memória, pela vitória. E tô com a ideia de ir no Mineirão, inclusive, se alguém tiver ingresso, estamos aí. Mas... Se alguém tiver ingresso. Mas, cara, é isso que eu falei. Eu vendo de fora, é ótimo um resultado desse. Claro que o Cruzeiro queria ter feito resultado, o Flamengo queria ter feito resultado. Talvez mais o Flamengo, né? Tá jogando em casa. É, e é bem por aí. E aí eu vou te perguntar, Fadu, como está seu coração para o jogo de volta? Cara, meu coração tá com a razão. Eu acho que o Cruzeiro vai jogar um futebol mais pra frente, pelo amor de Deus, né, também, do que o primeiro jogo. Principalmente pro primeiro tempo, os primeiros 15 minutos tem que ser uma abafa, tem que dar um pavor, como a gente diz. E eu tô muito animado mesmo com o Raniel vindo aí no lugar do Rafael Sobis, cara. Eu tô gostando desse menino, ele tem uma presença de espírito, além de ter uma presença diária. Ele tem um espírito interessante. Gostaria mais do Sassá, que eu acho que tem mais a cara da final, dá mais dessa rivalidade com o Flamengo. Mas tô gostando muito desse Raniel. Me preocupa um pouco da lentidão do Thiago Neves. Espero que ele esteja bem apto pra final. Tem a questão do bem, a cabeça também, diária ali. Né? O Arrascaeta, eu gostei da entrada dele no segundo tempo. Então, assim, o Cruzeiro está se posicionando com o Thiago Neves central, Alisson na esquerda e Robinho na direita. Talvez um Thiago Neves no lugar do Robinho, porque não é um jogo para cadenciar, é um jogo para ferver no começo. Eu talvez entraria nesse estilo, mas também aí vem o departamento físico do Cruzeiro, que tem barrado o Arrascaeta exatamente por essas condições. Cara, é assim, você acredita que eu estou meio sem cair a ficha, que a gente conseguiu colocar um time, esse time numa fase tão avançada que é a final da Copa do Brasil. Engraçado que no começo do ano o Cruzeiro era cotado como o principal favorito, né? Um time, apesar de ter feito um campeonato ruim ano passado, que se reconstruiu, contratou bem, principalmente do meio para frente e tal. E passou apertado do São Paulo, foi passando apertado do Grêmio, e aí chega na final com o Flamengo. O Flamengo, que também é um time de muitas expectativas, trocou de técnico recentemente, e também tá assim, né? Não tem nada certo pra um jogo desse. Um cara que eu acho que... O que eu acho interessante, Fadu, de um jogo desse são as possibilidades. Porque os times devem entrar, vamos colocar, um pouco mais conservadores nos primeiros minutos, né? Pra entender o ritmo de jogo, entender o esquema do outro time, etc. Só que à medida que o jogo for passando, e aí, dependendo do resultado, a gente pode ver o Flamengo colocar, por exemplo, um Vinícius Júnior mais pra frente. O Coelhar talvez já comece jogando, isso aí é um pouco mais de dúvida. E aí tem outros jogadores, tem o Gabriel que pode entrar, o Guerreiro pode começar jogando, o Berrio é um jogador de muita explosão. E do lado do Cruzeiro a mesma coisa, tem o Rafinha, tem o Raniel que provavelmente vai começar jogando, tem o Arrascaeta pra botar fogo. Então eu acho que tem de tudo, né? Pode ao mesmo tempo também o Cruzeiro faz um gol e resolve tirar o Raniel e botar mais um zagueiro, saca? São um universo de possibilidades. Não, com certeza, cara. E eu gostaria de perguntar pra você, é que você vai entrar lá naquele site Casa de Aposta, e quem você colocaria? O seu rico dinheirinho, porque eu sei que sua torcida é anti-Cruzeiro mesmo. Mas você colocaria seu rico dinheiro em quem? Não, vou te falar, Fábio, isso é interessante. Eu até parei pra fazer essa análise, tava discutindo com os amigos meus durante o jogo. Eu cheguei a apostar no jogo de ida. Tinha apostado que aconteceria dois gols ou menos. Você chegou dois a apostar? Gols, famoso menos de 2.5 gols, né? E sim, levei sim. Essa. Se fosse pra apostar, pra ganhar dinheiro, eu apostaria em ambas marcam. Os dois clubes fazendo gol. Legal. Acho que é uma coisa bastante possível, porque um time vai ter que ir com tudo pra cima. A partir do resultado, a partir do momento que um fizer o gol, o outro vai ter que ir tudo pra cima e a chance de sair um gol é maior. Mas, cara, até eu tô procurando a cotação aqui pra ver como é que tá, porque deve estar muito pau a pau, né? Deve tá. E eu, inclusive, eu tô querendo saber mais também pelo fato de você tá indicando aí até conselhos para as pessoas lucrarem com o futebol. Ou seja, a gente está aqui esperando até hoje um sitezinho de aposta sentar aqui no nosso podcast, ter todas as portas abertas para a gente discutir esse mundo que a gente está tanto tempo ansioso para falar. Pô, não, é um universo muito legal, cara, universo de aposta. Claro que com moderação, com estudos. E quando você conversa com alguém profissional, você vê que não é só sorte e tudo. Mas, cara, se fosse para apostar em uma aposta em algum clube, né? O famoso money line. Eu acho que eu iria no Cruzeiro por decidir o jogo em casa. Isso é uma força grande do Cruzeiro. Tem sido uma força importante, né? Nessa Copa do Brasil. Contra o Palmeiras foi assim, né? Contra o Palmeiras foi um resultado interessante. Passou muito apertado. Contra o Grêmio, tinha tomado de 1-0 no Sul. E todo mundo dava como eliminado ali. E, pô, reverteu e levou para os pênaltis, e nos pênaltis decidiu. Eu acho que pelo menos o Cruzeiro leva o jogo para os pênaltis. Mas mesmo assim, cara, é uma partida muito difícil de se apostar. Eu também acho, se tudo der errado, o Cruzeiro vai levar para os pênaltis, viu, velho? Eu tô nesse nível de confiança. Se tudo der errado, vai para os pênaltis. Não sei, eu não consigo ver o Cruzeiro perdendo aos 45 minutos, cara. Mas tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Como diria o velho poeta. E deixa eu te perguntar aqui, Fadu. Você que foi o cara que zicou o Cruzeiro em 2009 na final da Libertadores. Você tá pensando em vir pra BH assistir o jogo? Cara, tentador, mas meus compromissos me impedem, cara. Inclusive compromissos recém-casados aí. É muito longe pra gente ir de bate e volta do horizonte. Infelizmente, eu acho que eu não estarei presente de espírito. E a zica minha, ela já saiu depois que eu vi 2013, 2014, aí, todos os jogos do Cruzeiro de perto. Então, minha zica já está longe. Deixei bons fluidos aí nesse Mineirão. Mas é uma vibe, né, Felipe? É uma atmosfera tão incrível, cara, estar numa final. Que com certeza eu gostaria muito de ir, e eu acho difícil ter que correr atrás de cambista, que é aquela discussão que a gente tava, já teve, né? Um programa sobre é um isso, tá? Saco, sem sócio é inviável saco. Comprar ingresso, tanto para os flamenguistas quanto para os cruzeirenses. Sem dúvida, vai ter que, se quer comprar em cima ingressos da hora, normais, final, né? Vai ter que pagar pela demanda, por aquela oferta e demanda, e meu filho. E aí deixa eu te perguntar, Fadu, o que você achou dos preços dos ingressos? Porque isso foi um assunto muito delicado. Eu tô por fora, me reanima esses valores. Não sei se você lembra aí dos setores. Mas o mais barato foi o amarelo inferior e laranja inferior, atrás dos gols. R$50. Claro que eu lembro. Não, tudo bem. Depois o laranja e amarelo superior, R$60. Muito bem praticado. O mais caro. Não, isso para sócio, né, no caso. Mais caro, eu já imagino, isso, roxo. Roxo, exatamente, roxo superior. Porque o inferior é comercializado pela Minas Arena, né? Não é no caso do Cruzeiro. Ah, ok. Mas se não me engano, o roxo inferior estava mais caro. E aí do lado do Flamengo, eu cheguei a olhar o valor. O roxo inferior, na parte flamenguista, estava 500 inteira, 250 meia. O quê? Nossa! Nossa, aí, cara. E os bilhetes comercializados pelo sócio do flamenguista, 300 a inteira e 150 a meia. Meu amigo, aí sacanagem. Pesado, né? Eu não sabia. É pesado, porque você tem que tirar a base do salário mínimo, né? É a minha continha que eu faço. Então, tipo assim, se você paga R$500, quer dizer que é um ingresso para ver um espetáculo de 90 minutos está custando 50% do salário mínimo. O problema é que deixou de virar um espetáculo popular, né? Essa conta passa longe de fazer sentido. Exatamente. Aí, nesse caso, assim, e oferecendo, vamos falar, o seco, né? Tipo, não é camarote. Nada, nada. Isso é para você sentar lá no chão duro. Então, realmente, extrapolou aí, no caso, as inteiras. Mas esse negócio de inteira e meia tem que acabar logo, porque ninguém vai vender essa inteira. Todo mundo só sabe. É, a máfia das meias, né? Isso é outra história. E aí, só contextualizando, eu achei interessante a campanha que o Botafogo fez pra semifinal contra o Flamengo. Tava discutindo com um grupo de torcedores cruzeirense aqui, e eles falaram que estavam pensando em fazer uma pressão na torcida, na diretoria do Cruzeiro, pro jogo no Maracanã. E o que aconteceu foi que o Flamengo cobrou valores muito altos no jogo contra o Botafogo. O Flamengo cobrou esses valores também para a torcida visitante no Maracanã. Certo. Cobrou muito altos e a diretoria do Botafogo falou que quem for nesse jogo e pagar esse valor absurdo tem direito ao ingresso do Flamengo e Botafogo pelo Brasileirão. E eu achei muito interessante essa alternativa. Ah, entendi. Não, sem dúvida, tudo que você faz para fomentar o público, eu acho que... Fora que o jogo do Brasileirão era um jogo que provavelmente ficaria vazio de qualquer forma, assim. Sim. Cara, eu falando nisso, até aproveitando do Flamengo, eu fiquei decepcionado. Botafogo e Flamengo, bizarro, nem 7 mil torcedores. O pessoal falou que foi banalização dos clássicos, teve inúmeros clássicos. Mas continua sendo um jogo que pode ser lembrado para sempre, cara, né? Então eu fico chateado por isso aí, mas agora, bom, no Mineirão o Flamengo e o Cruzeiro vai compensar tudo que é média do futebol. E o Flamengo muito questionado, né, vai ter lá essa derrota. Galera sentando pau no Guerreiro, que pode ser um dos principais jogadores para essa partida de volta, descendo pau no Rueda, criticando até o Diego Alves em certo ponto. Tem que ver qual que vai ser a dupla de zaga também. É muita coisa ainda para definir. Mas, cara, de qualquer forma será um jogaço. Que nem eu falei, as amplas possibilidades são grandes. Não só de resultado, quanto de virada de jogo. Pro Flamengo abrir o placar e tirar o Guerreiro e colocar o Márcio Araújo não custa. Pro Cruzeiro precisar ir pra cima e tirar o Hudson pra colocar mais um atacante pra botar o Rafinha não custa. E Vinícius Júnior. E por aí vai, cara. Isso aí eu acho sensacional, porque os dois times têm um elenco bem estruturado também, né? Bem estruturado, talvez não os melhores do Brasil, acho que nem entre os medianos aí do Brasil, mas muito bem estruturado, que acabou encaixando peças. E, cara, a gente não poderia deixar de passar aqui pra falar desse Mano Menezes, que é um copeiro. Tô gostando demais do Mano Menezes, é copeiro. E eu falo dele agora, vou falar que um outro duelo interessantíssimo é Reinaldo Rueda contra Mano Menezes. E nesse fator, pela Copa e pela experiência no Brasil, conhecimento do elenco. O Mano já tá há quanto tempo? 2 anos no Cruzeiro? Ininterruptos, né? Porque teve a fase anterior ainda. Isso, exato. Vai fazer 2 anos. Conhece bem o elenco, né? O Rueda chegou há um mês e pouco, talvez. Isso aí já fica mais apertado pra ele, tá conhecendo o elenco. Tem o esquema de rodízio. Exatamente. Dele, é toda uma questão complicada. E querendo ou não, muita coisa pode acontecer até lá, né? Pra chegar em um jogo do Brasileirão e alguém machucar não custa. O Rueda é um caso daqueles técnicos que herdam o clube na final, semifinal. Isso já aconteceu anteriormente, até o Corinthians já passou por isso, o próprio Flamengo, se não me engano, o Vasco. Então, isso... Vai ter uma adaptação no momento crucial. E é interessante que ele foi muito criticado por ter jogado com o time reserva contra o Botafogo. Primeiro que, cara, isso faz parte um pouco da ideologia que ele e o Osório pregavam no Atlético Nacional. A ideia de rodízio de jogadores. Dar oportunidade pra todo mundo estar sempre disposto e disponível a jogar no melhor nível. Claro que ali eu acho que teve um exagero. Foi de fato pra poupar o time. Mas não considero como um exagero estratégico. Lembrando que o Eduardo Dias, que participou com a gente no último programa aqui, postou no Twitter esses dias. É, tem gente que acha bobeira poupar jogador, mas porque o jogador pode lesionar em casa, pode lesionar na brincadeira com o filho, na descida do ônibus. Mas ele colocou uns dados interessantes. Se não me engano, a chance de um jogador lesionar dentro de campo é 5 vezes maior do que lesionar fora dele. Então, exatamente, convenhamos que não é uma estratégia das mais... que fazem diferença das mais burras, no final, né? Totalmente, cara, pensada. Se você tem essa cautela e tem esses números à disposição aí, pô. Então, use a favor dessas estratégias, principalmente no caso de lesão. Eu não me esqueço da Libertadores. Da Libertadores do ano passado, que o São Paulo estava embalado, não era, obviamente, favorito pra, contra o Atlético Nacional. E aí, às vésperas do jogo, depois daquela pausa absurda que tinha Libertadores, que ainda tá sendo consertada, ficou sem o Kelvin, sem o Ganso e, cara, muito mais difícil jogar sem os dois. Mas, não, por aí. Por aí, sim, eu acho que... Não, e de qualquer forma, é, palpite, grande jogo. Que eu queria te perguntar. 2-0, qual que é o palpite? Um? Quero o palpite de palpiteiro agora. O Cruzeiro palpiteiro vai fazer um, vai tomar uma pressão fodida e vai fazer aquele golzinho que fecha a 2-0. Aos 30, aos 40 e poucos, e todo mundo já sai pra rua comemorar, ninguém quer ver o final. Eu acho pra que vai acabar ser com a chance, 2-0 né? Aí. Anotem, printem essa tela aí. Como diz o amigo. Printem esse podcast. É, cara, o meu palpite, falei que eu acho que o Cruzeiro campeão, apostaria em 2-1. Porque vou ser um pouco mais conservador. Os dois marcam, né? Você não pode. Quem sabe de virada. Dinheiro. É, tem ambas marcam ali. Cara, eu acho que pela a possibilidade também do Flamengo tomar um gol e ir pra cima com Vinícius Júnior, Diego, Berrio, Everton, Guerreiro, Coelhar e Arão é grande, entendeu? O time vai de fato pra cima. E a chance de marcar um é bastante, bastante considerável. Eu acho que a partir do momento que um marcar, vai se fechar e vai tomar uma grande pressão. O problema é o espaço que abre nas costas, né? Mas... acho que é por aí, acho que um 2-1 bem razoável. Vamos ouvir aqui a opinião um pouquinho de Leandro Lainete, da equipe lá do Doentes do Futebol, que vocês já conhecem, o flamenguista do Imigrantes. Fala Simonete, fala Fadu, fala galera que nos acompanha aqui no Imigrante da Bola. Cara, o que eu posso dizer desse primeiro jogo de Flamengo Cruzeiro é... basicamente foi um jogo, na minha opinião, pelo menos, eu tava no Maracanã assistindo. É, eu acho que foi um jogo que o Cruzeiro, mesmo sem o critério do gol fora de casa, o Cruzeiro abdicou um pouco de jogar e tentou explorar um pouco os contra-ataques, o que o Flamengo não ofereceu, acabou não oferecendo. É, o Flamengo teve uma dificuldade de criar chances reais de gol, a maioria dos lances foram chutes um pouco de longe, ou algumas jogadas de bola aérea, mas efetivamente aquela chance clara de gol, teve uma, talvez duas no primeiro tempo. E foi um jogo até, o Flamengo teve uma superioridade, porque buscou um pouco mais o jogo, tentou construir um pouco mais, mas não foi um jogo tão bonito de se assistir como a gente esperava, de dois times que tem vários jogadores de qualidade, principalmente no meio pra frente. É, e acabou que o Flamengo abriu o placar num lance muito difícil pra arbitragem, que o Willian Arão realmente estava impedido, mas foi um lance muito difícil, e uma bola de oportunismo do Paquetá. A ausência do Guerreiro e do Cuejá, essa do Cuejá por opção do Rueda e a do Guerreiro porque estava suspenso, realmente fizeram muita falta ao Flamengo. E o Cruzeiro acabou, no final das contas, achando uma bola numa falha do goleiro do Flamengo, o Thiago, que vem sendo recorrente, né? Tanto ele quanto o Muralha vem falhando sistematicamente. E é isso, mas é um resultado que mantém totalmente em aberto, principalmente por não ter mais o critério do gol fora de casa na final. Então, os dois times no Mineirão vão ter que buscar a vitória, caso não queiram que a partida da volta vá para os pênaltis. Nesse jogo da volta, eu acredito que o Cruzeiro vai ter um fator casa, e eu acho que isso vai pesar um pouco. O Flamengo é um time que muitas vezes não sabe jogar bem fora de casa, é um time que muitas vezes sente um pouco a pressão da torcida adversária, e obviamente o Mineirão vai estar lotado. Mas aí também tem um ponto, porque o Cruzeiro perdeu um jogador importantíssimo, que é o Rafael Sobis. E o Flamengo, pelo contrário, vai ter o retorno do Guerreiro e vai ter o retorno do Cuejá nesse jogo. Então, certamente, vai ser um time que vai buscar fazer aquele jogo de posse de bola, de transição rápida da defesa para o ataque, aquele jogo vertical que o Rueda gosta de fazer. Vai ter o pivô do Guerreiro, que é um diferencial muito grande para esse time. Quando o Guerreiro está em campo e consegue fazer esse pivô, O Flamengo se aproxima do ataque, os jogadores chegam para tabelar, para fazer as triangulações. Mas assim, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, como foi o primeiro também. Eu não vejo nenhum dos dois times, claro que pode ser que aconteça, mas eu não vejo nenhum dos dois times chegando no jogo e fazendo um placar elástico ou abrindo uma diferença rápida no placar. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado e vamos ver o que acontece. Meu palpite pra essa partida, rapaz, nunca foi tão difícil palpitar num jogo, hein? Mas eu acho que vai ser 2-1 Flamengo. Ou vai empatar e vai pros pênaltis. E aí nos pênaltis o goleiro do Flamengo, quem tiver em campo, não importa se for o Muralha ou se for o Thiago, vai se consagrar e vai calar tanto a torcida quanto a imprensa e vai ser o herói do jogo. Valeu, gente, um abraço. E tamo junto. Mas fala esse Lainete aí, meu Deus do céu. E eu vou te falar, ele tá um pouco clubista nesse comentário, você não achou, não? Mas dá certo. Ah, um pouquinho, mas hoje pode, né? Pode, final. Ele tá de um lado, eu estou de outro. No final, só um sorri. E no final, vai ter o quê no Twitter, né? Muito obrigado pela participação. Vamos ver como é que vai ser a despedida dos clubes. Foi um prazer ser derrotado nessa final por você. Pois é. Vamos ver o limite que eles vão desse agradecimento. Mas, cara, a gente vai fazer um programa só rapidinho falando da final, porque esse tema está sendo dado aqui, mas espero eu estar sorrindo no próximo programa, viu? Quer dizer, aliás, falta muitos programas até a grande final. Essa data me incomoda, fazendo até um parênteses, viu? Eu gosto de quarta a quarta, velho. Pô, dia 20, tralala. É, duas quartas, né, seguido. Que raiva, 27, viu? 27, daqui a duas semanas ainda, duas, né? Duas semanas, cara, o hype vai cair. O calendário tá mal feito demais se for juntar tudo de Libertadores, Copa do Brasil, Primeira Liga, Sul-Americana, Brasileirão. É muita coisa. E o Flamengo disputando três delas. Poderia estar disputando... Não, quatro não, porque só foi pra Sul-Americana por causa da Libertadores, mas... É muita competição ao mesmo tempo. Perfeito, cara. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que calendário nosso é uma discussão à parte, que a gente já proveu aqui algumas vezes, mas Libertadores ano todo, é esquisito, não é que é ruim, é esquisito pra mim também. Mas estamos aí esperando essa final ansiosos, e que façam uma boa festa todo mundo, todos os jogadores, todos os fãs que xinguem quem deva xingar, mas que fique tudo por ali, que recebam bem ou receba com vaia, mas que fique tudo na paz e que o futebol seja a principal notícia que a gente dê aqui nessas finais. Perfeito, Fadu. Conseguimos trazer um panorama do primeiro jogo, do que a gente espera para o segundo, palpite de cruzeirense, palpite de flamenguista e o palpite do Zé Isentão, que sou eu. Mas acho que a gente podia ir fora das quatro linhas, o que você acha? Vamos embora, taca pra fora das quatro linhas. Acabou! Brasil! Acabou! Essa lista é fruto de um trabalho criterioso. A lista já está feita, debatemos todos os relatórios. Fora das quatro linhas. Felipe, a minha recomendação da semana vai para que vocês baixem o FIFA 18. Mas como assim, Marcelo? Você tá falando um dia que nem estreou beta, sim, mas podemos provar o Close Beta, porque aqui é Sportflix, podemos jogar um pouquinho do Close Beta. E foi bem legal, então a recomendação é baixa o betinha do FIFA 18, que vai estar lançando oficialmente na última semana, dia 29, sexta-feira. E delicie-se com o melhor futebol feito até hoje de um jogo. Então, porque tá muito gostoso, tá muito bom de jogar. Tá na mesma plataforma do 17, que é bom, que teve sucesso. Vamos ver se vai ter bugs ou terão novos bugs que as pessoas usam, aqueles cacetinhos lindos. E, cara, FIFA 18 tá aí, vamos divertir. Já que aqui é futebol também nos games, é Sportflix na veia. E vamos que vamos tentar aí pra poder fomentar mais ainda essa comunidade linda de fifeiros 2018. Quem diria eu, defensor do PES no programa sobre isso, mas agora é futebol clube. Por que será? Interesses comerciais, óbvio. Felipe, ó, E, cara, basicamente foi isso. Eu fui no casamento de uma amiga, comi pra caramba, então não tem que ter as recomendações que a gente gosta de fazer daquele restaurante gostoso, daqueles restaurantes que vale a pena recomendar. Então vai ficar aqui pra mim o FIFA 18 como recomendação para apreciarem. E em relação a vídeos que a gente viu, filme, cara, cinema, tô à parte com o mundo do cinema. Infelizmente, tu queria. Nossa, cinema queria não tem visto nada, It, cara. Eu queria ter visto. Até filme brasileiro eu queria ter visto aí aquele. É, que o melhor filme da minha vida, eu acho, da Biarantes, com o, aqueles caralhos, esqueci o nome do ator, mas enfim. Eu queria ter visto cinema nacional, cinema internacional, não vi Planeta dos Macacos, cara, não vi, enfim. Tô perdido no mundo, sim, que aquelas sempre indicações marotas que eu dou. E aí, deixo com a bola com você para uma recomendação mais robusta, porque nem aplicativo de celular eu tô baixando. Vamos lá, também não tem muita coisa essa semana, agora trabalhando, tempo mais corrido, ainda tô organizando minha rotina, eu acabei que viajei um pouco essa semana também. Mas vamos lá, primeira recomendação vai pro último episódio do The Pitch Invaders, que eles conseguiram bater primeiro lugar da categoria de esporte no iTunes, sensacional, galera parceiraça nossa. E o último programa, o 62, sobre o atual atacante, como é que funciona, como é que é o atual atacante do futebol mundial. Ele é pivô, ele é falso 9, ele é infiltrador, ele é extremo, como é que é? Eles explicam os diversos tipos, com vários exemplos, isso aí é sensacional. Como é que funciona o tradicional falso 9 que todo mundo fala, virou quase que sinônimo de improvisar alguém como atacante, mas não é bem assim. Então fica aí um parabéns enorme para eles que alcançaram esse feito. E o Migrantes da Bola nessa volta tá chegando lá, já estamos batendo posição entre os 5, a gente bateu esses dias, atualmente a gente está na sexta posição no momento dessa gravação. E mais uma recomendação, cara, é de um canal, não sei se você assistiu, que é com o PC Siqueira, o Rafinha Bastos por lembrar disso. E o Cauê Moura. Cara, porra, vamos abrir agora uma discussão sobre a Ilha de Barbados. Ilha de Barbados, legal, assim, eu brinquei no comentário, eu falei assim, eles são os paladinos do YouTube agora, eles falam que é moral, que é imoral e tal, sem deixar de dar aquela zoeira naqueles conselhos, mas estão muito bem, que trio que se juntou, cara, é o Dream Team, só que não, esses caras, eles já têm um ego um pouco inflado, se inflar mais, perigoso deles perder um pouco o rumo do conteúdo, não que eles escutem a gente tem uma repercussão, mas... Claro que escutam, né? PC, um abraço, PC Siqueira, sou seu fã. E, cara, que bom que você lembrou o dia do Barbados. Pode falar que eu até atropelei sua fala, mas, cara, os paladinos do YouTube brasileiro chegaram. Cara, legal isso, né? Porque, pra mim, o PC é um cara que tem uma visão muito legal de YouTube. Porque ele começou com um vlogzão, já tentou vários formatos de vlog, já fez programa de game, já fez programa... faz um programa de culinária hoje, né? E, cara, veio agora com um conteúdo um pouco mais adulto, que funciona, que não existe muito bem no YouTube ainda, né? O YouTube se direcionando cada vez mais pra criança. E aí vem os três. Os três já estão por volta dos 30 só anos, Cauê, né? Só o Cauê que não vai fazer ano que vem, mas o PC já tem 30 anos. Eles fizeram um programa sobre isso. Já tá nos 40 já. É, exatamente, cara. Conteúdo... com um debate, mas, porra, os três ali também são muito engraçados, são muito simpáticos, né? Então eles fazem um programa muito, muito agradável. E por último, aqui falando de YouTube ainda, vem pro novo quadro do Desimpedidos, cara, que eu me amarrei demais, que é um quadro de vlog, de viagem, basicamente, com o Fred, que aí ele fez, pô, viajou pra caramba agora, foi pros Estados Unidos, deu várias voltas, gravou desafios no PSG, no Real Madrid... no Orlando City, enfim, vários clubes, e pô, sempre muito bem humorado, indo nas partidas, piada, contando curiosidade mesmo. Então fica lá a recomendação do vlog do Fred. Grande Bruno, pude encontrar com o Fredão uma vez no evento lá do Del Piero, o cara recebeu a gente muito bem. Sangue bom? Tranquilo, ainda reconheceu doente de futebol, falou, pô, vocês são grandes pra caralho, sei o que, curto vocês, blá blá blá. Muito, muito gente boa, tranquilão. Felipe Garcia tem mais contato, mais próximo. Cara, eu ainda não acompanho tanto os Cinco Desimpedidos como eu gostaria, porque às vezes, sei lá, eu acho zoeiro demais, e às vezes eu gosto de pegar, por exemplo, quando eu quero ver uma zoeira, eu pego o Fred mais 10, me divirto lá por 30 minutos. Sim. E é isso. Ah, só dessa ideia, cara. Quando eu dou play no Desimpedidos, não é pra aprender de não, futebol, sim, não é pra entender. É pura diversão. Quando é pra isso, pô, eu vou te falar que ainda falta conteúdo bom no YouTube. Quem sabe um dia a gente não supra essa demanda. Para pra fazer isso, cara. Eu te falei, ó, Filipão com essa voz aí. Só tem que melhorar a carcaça, né? Mas a gente faz um jeito nessa viagem aí. Que isso, Fadu. Mas, cara, quando eu vou aprender, eu vou pro podcast, que hoje é a minha mídia favorita pra isso. Mas é pra rir um pouco, descontrair. Ver o bastidor de futebol, conhecer o dia a dia dos jogadores, mano. O que o Desimpedidos faz ali é sensacional. Dúvida, cara, é isso. Fechamos o programa Cruzeiro Flamengo plus ADD de janela de transferência aí. Perfeito, perfeito. E, pô, essa semana a gente não se organizou muito bem e tal. A gente ainda tá no pique de voltar. Então a gente não teve um grande feedback do Twitter. É, nas redes sociais, mas isso aí, fica de olho lá, pô. Vocês podem sempre mandar pergunta que a gente vai ler na hashtag DPF Responde. É, nesse sentido, é sempre um grande galera, prazer. Pode aderir essa hashtag aí, qualquer coisa, qualquer momento do dia, não precisa a gente ir lá perguntar pra mandar, não. A hashtag tá lá fixa. Escrevam, deixa eu ver a opinião desse clubista do caralho aí do Fadu sobre isso. Pode mandar, que a gente não tem problema, a gente lê. Não é importante. Tem algumas reservadas aqui que a gente pode ler mais pra frente, bem legal também, até um pouco sobre janela, mas a gente passa para o próximo programa pra ver se não ficar tão inchado, beleza, Felipe? Isso, e para mandar algum recado um pouco mais específico, um pouco maior, que não cabe nos 140 caracteres, pode mandar no imigrantesdabola@gmail.com, certo? Um abração então, Fadu. Obrigado mais uma vez e até semana que vem. Semana que vem, abraço a todos. Podem mandar também sugestões de pautas, isso aí a gente gosta. Mas é isso aí, um abração então e até semana que vem. Falou! Pena que sobra sede pra te ver. Hoje eu não vou correr sem ter você. São dois, um sim, um não. O meu lugar é um na contramão. Mas você sabe que não. Prefiro céu aberto, roupas no chão. Selva sem concreto, dois na missão. Tranquilo no certo, queria novos ares. Mas é o teu que tá por perto. Sede pra te ver, e sobra sede pra te ver.